mentiras. Desta vez tu não me engana. Depois que tu apronta tanto, ainda vem dizer pra mim que me ama. Apesar do que já fomos, eu já te conheço bem. Além do teu amor fingido, você não contenta com o homem que tem. Tu merece mesmo é viver sozinho sem encontrar alguém. Quem não sabe amar ainda termina, fica sem ninguém. Eu quero lembrar que com você um dia eu me apaixonei. Vou fazer de conta que em seu caminho eu nunca passei. Desta vez tu não me engana. Depois que tu apronta tanto, ainda vem dizer pra mim que me ama. Apesar do que já fomos, eu já te conheço bem. Além do teu amor fingido, você não contenta com o homem que tem. Tu merece mesmo é viver sozinho sem encontrar alguém. Quem não sabe amar ainda termina, fica sem ninguém. Eu quero lembrar que com você um dia eu me apaixonei. Vou fazer de conta que em teu caminho eu nunca passei. Sozinho sem encontrar alguém. Quem não sabe amar ainda termina, fica sem ninguém. Eu quero lembrar que por você um dia eu me apaixonei. Vou fazer de conta que em teu caminho eu nunca passei. Vou fazer de conta que em teu caminho